Retomamos o contato agora com o vereador Newton Bobato, falando a respeito da situação da Comissão dos Loteamentos Irregulares. O vereador colocava aqui que será feita então uma audiência pública. A partir dos resultados dessa audiência pública, serão discutidos, será concluído este relatório da comissão, vereador? Exatamente isso. Nós queremos ouvir a população mais uma vez, queremos convocar a população, principalmente nos bairros que nós visitamos na primeira fase da CPI, para apresentar a essas pessoas os avanços que a CPI conseguiu, o que a CPI conseguiu identificar, e ao mesmo tempo ouvir da população o que ainda precisa ser feito para que isso conste no relatório, para tomar uma decisão final sobre o que fazer a partir daí, porque o trabalho da CPI não resolve os problemas, ele apenas identifica os problemas, né? Nós precisamos, a partir do relatório da CPI, indicar os caminhos, não só na Câmara Municipal, como na Prefeitura, no Ministério Público, onde é que temos que buscar soluções. E a gente sabe que essa comissão, ela apurou aí um período bastante longo de tempo, até me confirme, de 1993 a 2008, e é um período que a gente sabe que houve uma série de problemas com relação à concessão de áreas para loteamento aqui em Foz do Iguaçu. Muitas vezes não foram tomados as devidas precauções, os devidos cuidados, até a observação aí de pontos legais. Quais foram as principais irregularidades que vocês detectaram durante este trabalho de investigação? Foram várias irregularidades. Nós trabalhamos assim com quatro ou cinco principais. A primeira delas, de vários loteamentos que foram autorizados pela prefeitura a serem executados, mas os loteamentos ou estavam penhorados ou foram penhorados no processo de implantação dos loteamentos. Ou seja, as pessoas compraram os lotes, compraram seus terrenos e até hoje não são proprietários de fato dos seus terrenos, porque eles não conseguem tirar a escritura, já que o loteamento está penhorado pela Caixa Econômica Federal, pelo INSS ou pela própria Prefeitura. Essa é uma situação que nós consideramos uma das mais graves do ponto de vista de propriedade de implantação do seu loteamento, e atinge mais ou menos 1.500, 1.600 famílias em Foz do Iguaçu. E alguns desses casos perduram por 30 anos. Outra situação comum também que nós encontramos foram loteamentos que foram autorizados como loteamentos populares ou que deveriam ter infraestrutura completa, mas foram comercializados como se tivesse a infraestrutura e a infraestrutura nunca foi implantada. E a prefeitura também nunca foi lá e obrigou o proprietário a implantar a infraestrutura. Isso atinge também mais ou menos aí umas 1.000 famílias em alguns loteamentos. Outros loteamentos com os problemas mais graves que identificamos são aqueles localizados em áreas de mananciais, em áreas de nascentes que foram autorizados pela prefeitura. Os mais graves que nós identificamos desse tipo são os loteamentos Jardim São Luís e o Jardim Evangélico. E vários loteamentos que foram feitos ou legalizados e assumidos pelo município, mas as pessoas não conseguem ter a titularidade dos lotes, porque tem um problema de legislação que os impede de ter, já que a legislação fala que ou todo mundo acertou com o município, se um ficou fora, os demais não conseguem, situações desse tipo, que vamos levantando e vamos, além de fechamento de rua, de lote, aterramento de área de nascente e vários outros assuntos que a CPI foi levantando no decorrer que deve constar do relatório. A audiência pública, então, para debater até todos estes achados, essas descobertas, e também ouvir o que a população tem a dizer a respeito do assunto. Ela está marcada para qual dia e em qual local também? No dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira, na Câmara Municipal de Vereadores, às 19h30, no início da noite. Ele é aberto a toda a população. Qualquer um que tenha problemas no seu bairro desse tipo de regularização, de autorização de infraestrutura, nos leve isso para a Câmara, que nós vamos juntar todas essas situações que ainda não foram levantadas pela CPI no relatório e apresentar a quem é de competência resolver o problema. A partir desta audiência pública, aproximadamente quanto tempo depois será então concluído, finalizado esse trabalho e apresentado pela comissão? A Câmara terá mais 20 dias, a CPI terá mais 20 dias para apresentar o relatório, até o dia 15 ou 20 de março, nós queremos estar com todo o trabalho concluído, já que a CPI não pode mais ser prorrogado. Se o resultado da audiência pública foi que a Câmara deve continuar investigando, isso vai ter que ser necessário daí a criação de uma outra comissão, situações desse tipo, que nós só vamos avaliar a partir da realização da audiência pública. Conversei aqui na CBN com o vereador Newton Bobato, ele que é presidente desta comissão de inquérito dos loteamentos irregulares aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vereador, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.